carinhoso e bondoso conosco. Eu tenho dois hábitos, dois sentimentos que se tornaram hábito na minha vida desde a minha conversão lá em 79. Um é de sempre esperar o céu e ficar esperando a volta do meu Senhor. Porque eu me lembro que quando o Senhor partiu em Betânia, os discípulos ficaram olhando para cima. Então o anjo chegou e disse: por que vocês estão olhando para cima? Assim como vocês estão vendo o vosso Senhor subir, vocês vão ver também descer. Então eu acredito que janela não é só para fazer a oração na casa. A janela é para a gente olhar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. O outro hábito que eu tenho é de todos os dias dizer: estou vivo com as misericórdias do Senhor. Estou firme na graça, por causa da graça, por causa da bondade, do presente e do favor imerecido do Senhor. Então hoje de manhã é uma manhã que eu digo como Deus é bom. Eu acordei, estou aqui com os meus irmãos. A bondade de Deus é tão grande que me tirou do pecado, me tirou do lamaçal, do tremendal do lama. E ainda, por graça e misericórdia, me usa e me quer na sua obra. Salvar já é uma dádiva sem tamanho, né, gente? Ser tirado do inferno já é uma dádiva sem tamanho. E depois isso ainda conta com a gente na obra dele. Que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária, né? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o discipulado. Então eu estabeleci alguns limites na nossa conversa hoje. Alguns limites para mim mesmo. O primeiro limite é que é uma fala praticamente introdutória. Por quê? Nós temos discipulandos e discipuladores. Então, temos que falar de uma forma geral. Como se porta um discipulador, como se porta um discipulado, como é o coração do discipulador, como é o coração do discipulando. Porque até a Bíblia fala de discipulado nesse sentido. Um discipulador e um discípulo. Depois nós temos irmãos de mais de uma congregação. Então eu preciso falar do princípio do discipulado sem trabalhar, sem chegar perto do método, porque cada denominação tem até onde pode ir. Eu, por exemplo, vim de uma igreja presbiteriana, fui pastor presbiteriano, me converti na igreja presbiteriana. Os discipuladores na nossa congregação, hoje, na Vida Nova, eles são os pastores dos seus discipulados. Eles batizam, eles aconselham, e eu faço bastante questão de que não tragam para mim. Não tragam para mim. E só trazem para mim no último caso. Né? E eu fico feliz quando não trazem para mim por vários motivos. Você pode ter certeza que não é por preguiça e por não ter que trabalhar, é o contrário. Eu, na verdade, tenho que cuidar da minha alma para não ser muito ativista. Então, não é por preguiça que eu não quero que tragam para mim. Eu não quero que tragam para mim, porque eu vou ver aquele que está discipulando, que de alguma forma é meu discípulo, crescendo e tendo a habilidade de fazer aquela obra. E depois, um sossego, né? Porque é impossível, nós pastores sabemos, é impossível, a gente só falta morrer de culpa, de cuidar de um rebanho de pelo menos 100 pessoas. Impossível. Nós pastores devemos ser culpados porque não damos conta e ficamos tristes e tudo mais. Mas quando é o discipulado um a um, essas pessoas estão muito bem cuidadas. Glórias a Deus. É trabalhoso, mas é maravilhoso. E é bíblico. Né? E é bíblico. Então eu estabeleci esses limites. Nós vamos fazer de forma bem informal e tranquila, um bate-papo. É um exercício para nós, que em geral viemos de uma igreja denominacional. Quem vem da igreja presbiteriana, por exemplo, valoriza demais a prédica, a oratória, a fala. Então é um exercício para mim também. Mas um exercício em geral para nós todos. Né? A igreja tradicional valoriza muito uma prédica conteúdo de teologia e de informação. A igreja pentecostal valoriza uma prédica poderosa, né? Lá na frente tem estudo de poder, estudo de cura, de qualquer maneira, tudo baseado no culto e no auditório. Mas hoje de manhã, como a gente vai falar de discipulado, então a gente queria ter uma prática mais parecida com o que é o discipulado, né? Que não é um discurso de verdades prontas e impostas. Imposta. É uma vivência de verdades que marca a vida do outro. Né? Que marca a vida do outro. É uma interferência, uma intervivência consciente, clara e objetiva, mas não assim como uma prédica geral, universal. Alguém já disse que o modelo de auditório para o discipulado e a catequese seria como tentar encher uma grade de tarrafas ou um engradado de tarrafas com uma mangueira. Então seria o quê? O pastor no culto tentando encher suas garrafas, suas ovelhas. O que você imagina? Uma gota da cara fora, uma gota dentro, 10 fora. Né? E esse mesmo alguém disse que o discipulado é o contrário. Não é um pastor tentando encher garrafas com uma mangueira de longe, mas é o discipulado um a um, com um funil, jogando ali dentro o líquido, ou a água. Poucas gotas serão perdidas. Concentra-se em uma garrafa só, mas ela vai transbordar. Na verdade, ela vai transbordar. No modelo do discipulado mangueira, uma meia dúzia na igreja se torna crente sólidos. Sim ou não? Mas a maioria fica ali na rios, literalmente. Fica ali na rios. Então, uma minoria é aquela minoria que se aproxima do pastor, ou de quem o pastor se aproxima. E essa é uma outra culpa que nós pastores temos. Não conseguir dar o mesmo nível para a igreja toda. Alguns ficam culpados. E outros escolhem dizer assim, já que eu não posso ser da igreja toda, eu também não vou ser de ninguém. Todo mundo me quer ver. Aí vem o lance do não pertencimento, né? Eu não pertenço a essa igreja, se eu me pertence, eu só prego aqui. E tudo mais. Eu já tive a infelicidade de participar do congresso e pastores deram dicas desse tipo: não se envolva, porque você sempre vai amar a igreja mais do que a igreja de você. Se poupe, não leve ninguém na sua casa, não deixe ninguém conhecer sua privacidade. Já tive a infelicidade de ouvir coisas desse tipo. Ok, então quando se pular um a um, né, pouco a pouco, é enxergar a garrafa ali, porque ele foi. Vai encher direitinho e vai ficar uma peça. Esse é um assunto bíblico. Esse é um assunto necessário à igreja, mas os irmãos sabem que nós vamos andar na contramão. Na contramão do pluralismo evangélico no mundo hoje. Só que quanto andamos na contramão, esse modelo do discipulado, enquanto andamos na contramão, ele cresce muito. Por causa da necessidade, da carência do coração humano. E se tornou tão plural, e até por uma, não só por obra do Espírito Santo, que é o mais importante, mas até por necessidade, né? Necessidade emocional e social, as pessoas estão desejando o modelo do discipulado. A sociedade afrouxa demais, depois tem que segurar. Né? Na igreja também é assim, vai por um método de alguma forma e depois as pessoas começam a retroceder. Eu sou de uma geração que os irmãos tradicionais foram visitados pela renovação. E aí houve quase que uma revoada da igreja tradicional para a renovação. Mas nós sabemos que na renovação, vocês sabem o que eu chamo de renovação, né? É um rótulo tremendo, mas não se entende. Porque às vezes há uma renovação. O que é uma renovação? Nada, não tem nada renovado. Só tem nome de renovação. Mas com o movimento de renovação, aconteceram coisas assim, né, Então hoje eu já encontro o caminho de volta. Eu já encontro muita gente, muito amigo meu, que disse, se eu pulei por lá de lá, eu estou voltando para a igreja tradicional. Né? Porque lamentavelmente nossa alma gosta dos extremos. Então, quando a igreja tradicional não traz uma resposta eficaz ao coração do crente, ou uma evasão. Só que, por conta de um pluralismo e a própria corrupção do coração humano e do que tem acontecido no nosso país, de uma igreja que cresce, que incha, mas não faz diferença nenhuma na nossa sociedade, de um monte de gente na igreja ministrando louvor que não conhece um versículo que dê razão à sua fé e o conhecimento da sua salvação em Cristo, não é? De líderes, pregadores e pastores que dizem assim, do tipo, estão dizendo por aí que a carne é fraca, tá bom tomar vergonha na cara. Quem disse que a carne é fraca foi Jesus. E eles estão dizendo por aí, e nós sabemos que não são poucos os que estão no ministério assim. A secretária do meu escritório, a secretária do gabinete, do escritório da igreja, recebeu uma ligação e disse, olá, eu sei que a senhora é uma cerimonialista, mas também sei que a senhora é uma secretária de igreja, eu estou lhe oferecendo um curso, portanto, de como fazer evento gospel e ter muito lucro. Nós daremos esse curso em Curitiba e nós estamos lhe oferecendo um grande desconto para você fazer esse curso. Então ela disse assim, ah, vocês são uma empresa? Porque ela ficou curiosa, tem empresa olhando para o mercado do evangelho. Vocês formam uma empresa? Essa pessoa disse assim, não, nós somos de tal igreja assim, assim, assim, em Curitiba, e um grupo assim, assim, assim, que fugiu com a gente, de uma igreja lá em Londrina. Ah, então quer dizer, ela explorou um pouco mais, então quer dizer que é um grupo para fazer evento evangélico e ter lucro. Porque ela disse que queria estudar um pouco para ver se pelo menos sair alguma coisa parecida assim. Um grupo que vai fazer eventos que abençoe o reino de Deus. Não, em nenhum momento isso foi dito. Então é um lugar que a massa evangélica chegou no nosso país. Eu já disse a vocês, eu estava ministrando um dia na igreja e falei assim, irmãos, vai chegar uma hora que nós vamos evangelizar o evangelho. Na Europa não se evangeliza católico. A consciência que tem é que católico é cristão. Aqui no Brasil, desde que a igreja evangélica nasceu, a gente evangeliza católico. Não é verdade? Eu disse, irmãos, vai chegar uma hora que a gente vai evangelizar o evangelho. Então o ovelha levanta, pastor, eu já evangelizo. O senhor vai chegar a hora, então me desculpa, eu estou muito vanguardista, eu já evangelizo o evangelho, porque conheço muitos que não conhecem a salvação, então eu já evangelizo o evangelho. Evangélico virou uma grande denominação, concorda comigo? Uma grande denominação, de muita gente sem nenhuma experiência com o senhor. Tem culto, por exemplo, e aqui eu estou com crítica denominacional, porque eu quero entrar no outro discipulado. Tem reunião, tem culto, por exemplo, que com todo respeito mesmo, sem acidez na alma, porque eu procurei arrancar essa acidez da alma, porque ela não me faz bem, nem faz transformação do que está me incomodando, né? Só amor e ministração da palavra vai transformar o que está me incomodando, mas tem culto, repito, sem nenhuma acidez na alma, que é uma sessão espiritualista, uma sessão de candomblé em nome de Jesus, em nome dos anjos, e em nome do outro lado, do lado dos evangélicos, é o partido. Parece-me que a compreensão da massa evangélica hoje é assim, como era a compreensão dos não crentes da minha infância. Passou para além dos crentes. Só os de fora diziam assim, oh, até hoje passou para além dos crentes. Lembram disso? No comum interior. Passou para além dos crentes. Hoje a massa evangélica pensa assim. Eu era espírita, agora passei para além dos crentes, está tudo ok. E ninguém para ensinar. Ninguém para pensar, né? Quando vem uma palavra de púlpito aqui do pastor, ou dos pastores, é como se desse uma pequena melhorada na mente. Mas o avalanche que está lá fora de ensinamentos contrários, na televisão, nos pregadores eletrônicos, o ensino que vem e traz o Evangelho de Jesus Cristo é muito maior. É como a competição desleal da educação do pai e da educação da escola. O que os pais ensinam em casa, parece que a escola tira tudo, gente. A escola, que eu digo, é o ensino formal da sala de aula, mas também o comportamento de outros pais, das crianças. Então nós temos que trabalhar o triplo na vida dos nossos filhos que os nossos pais trabalharam. Sim ou não? Assim é a igreja. O ensino do culto traz alguma clareza na mente. Mas de vez em quando a gente encontra um ovelho que diz: meu Deus, não é nada do que eu ensinei. Então só o discipulado é capaz de lavar, enxaguar o que está ali. Quando eu fiz seminário, não vou dizer a época, quando eu fiz seminário, o medo que a gente tinha e o que a gente aprendia no seminário, numa matéria chamada Seitas e Heresias, Heresiologia, era sobre aquelas seitas clássicas: Espiritismo, Senhor de Jeová, né? E negava Cristo. Hoje, não é o que está perto de nós. O que está perto de nós são distorções doutrinárias dentro da nossa casa, no arraial em que estamos, no meio dos cristãos. E é dito na televisão. E é dito na televisão de uma forma tão forte que a mentira tomou lugar da verdade. Tem hora que eu afirmo algo bíblico e alguém diz assim: meu Deus do céu, como é que vocês seguem esse pastor de vocês? Olha o que esse homem está ensinando. Porque o que é mentira tomou verdade. Meu pastor é quem disse que é assim. Meu Deus. Então, há uma formação de uma nova mentalidade, de uma nova cultura religiosa evangélica. Só o discipulado vai poder libertar a gente disso. Amém? E libertar de um monte de coisa a mais. Só o discipulado. Não porque o discipulado é desse ano. Não é isso que eu estou dizendo. É porque a forma de prédica não dá conta. Não dá conta. Porque o que vem de lá de fora é uma avalanche muito mais poderosa e atrativa. E com métodos muito mais modernos. Não é? Muito mais modernos. Uma igreja local e pequena não tem o poder financeiro, nem o poder social de estar na televisão ensinando e ministrando. Até porque, para adquirir aquele dinheiro para ministrar, já se tem um monte de coisas estranhas que não estão na Bíblia e que já é uma péssima formação para o discípulo. Para o discípulo que está buscando de Jesus. Quando alguém tem problema de televisão e não dá conta de pagar a conta, faz coisa feia que na outra hora não fazia. Não é verdade? Faz coisa feia. Não é vender uma Bíblia para quem renda o dinheiro para pagar o programa. Mas começa como se dissesse assim: Deus está precisando da televisão. Deus está precisando da televisão, porque o diabo tem as novelas. Deus está precisando da televisão. Você vai comprar essa Bíblia. Essa Bíblia é especial. Ela tem um papel que foi trazido de lá, de tal lugar, assim, assim, perto da cidade santa. E depois nós fizemos a impressão e levamos na cidade santa para orar pela matriz. Ela é especial, ela é muito especial. Você compra e vai ser cara, mas você está pagando. Gente, a venda de relíquias da Idade Média. E aí há algo tremendo, religioso. A religião justifica tudo, sim ou não? Sim. A religião justifica tudo. É para a glória de Deus, senão o programa vai sair do ar. E aí está desarrumando as cabeças todas dos cristãos e dos cristãos. Mas vamos abrir a Bíblia em João 13, de Marquinhos. Eu quero que vocês falem, que vocês participem, nós vamos ter um bate-papo. Tá. Ah, mas por favor, pode falar. Pode falar. Eu falo no momento que é bom alguém falar, porque aí a gente compete, a gente divide. João 13, de 1 a 15. ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque nem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. O Senhor tem misericórdia de nós, nos enche de graça, nos fala nessa manhã, edifica a nossa vida, nos faz melhores para o Senhor, nos faz melhores para os outros, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Jesus é o nosso mestre e nós servimos a Jesus em todo e qualquer modelo, e também em modelo do discipulado. Então eu quero começar dizendo isso para os discipuladores. E os discipulados, os discípulos, que são também discipuladores, ou serão também discipuladores, porque essa é a ideia do discipulado não. Né? Eu discipulo o Tiago e a minha equipe pastoral e mais alguns líderes na nossa congregação, mas eu tenho meu discipulador. Então, eu falo hoje como discipulador, mas falo como discípulo, falo como discipulando. Então, algumas lições para o discipulador, ou para quem obrigatoriamente vai ser discipulador. Primeira lição que nós temos aqui é a lição gloriosa de Jesus, a lição de amor. Diz que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim. Amou até o lugar de morte, até entregar a sua própria vida. Tendo amado os seus no mundo, amou até o fim. Uma lição de amor. Depois da cena que nós vamos ver, tem aí uma demonstração de simplicidade, tem uma demonstração de serviço, que é a declaração eloquente do amor de Jesus. Um amor declarado, não com uma bela poesia, mas muito mais declarado com a sua própria vida e com a sua demonstração prática. Queridos, eu não sei como é na sua congregação, e sei pouco como é aqui, mas também sei aqui como é um pouco na Vida Nova. Sei bem como é a Vida Nova em Salvador. Aqui eu sou fundador da igreja, mas logo passei para Tiago. Então, tudo que eu faço aqui é através de Tiago. Tudo que eu faço aqui é através de Tiago. Então lá eu sei como é. Você bem sabe como é na sua congregação. Uma grande dificuldade com o discipulado por conta de pessoas feridas outrora com essa ideia. Não sei se aqui em Itabuna tem esse problema. Nós temos muito em Salvador. Pessoas feridas com a ideia de discipulado anterior. Eu não tenho a menor intenção de falar do vizinho, de falar do que fizeram. Eu estou falando de um fato. Não diria que eu sou um pastor concorrendo com os outros, ou com os outros discipuladores que viriam pessoas. Não tem nada a ver com isso, é uma constatação de fatos. Pessoas extremamente feridas por conta de uma relação abusiva anteriormente. Duas coisas provocam arrepios, não em quem veio do mundo, mas em quem veio de alguma congregação, em alguma fase da sua vida. Duas coisas provocam arrepios nessas pessoas. São as pessoas que vieram de um modelo de célula e são as pessoas que vieram de um modelo de discipulado. Existem congregações em células e congregações de discipulado que fazem um trabalho maravilhoso e essas pessoas permanecem lá. Mas, em geral, quando as pessoas migram ou ficam gravitando na cidade uns 5 anos, uns 10 anos, e por graça e misericórdia Deus traz essa pessoa a você, normalmente vem extremamente frustrado com a ideia de discipulado. E eu percebi, assim de cara, não entendo, sem precisar de muito esforço, que a frustração é por causa de uma relação abusiva. Gente, aconteceram coisas horríveis. Você diz, pastor, não é verdade. É verdade em grande escala. Discipuladores, por exemplo, dizerem assim: pega um copo de água para mim que você vai discipular. Faz isso para mim. Faz aquilo outro. Coisa que é. Assim, repito, sem um ácido, é uma citação mesmo. Coisa que é mais para Freud do que para qualquer ensino dele. De pessoas manipuladoras, carentes e desarrumadas, que quiseram abusar da vida dos outros. Sabe aquela piadinha que diz que gato que nunca comeu mel quando come se lambuza? Alguém, quando viu tendo poder sobre a vida de alguém, reproduziu um modelo extremamente carnal ou infantil de não entender o que é discipulado. Por isso eu começo hoje, nesse primeiro tema, a lição de amor de Jesus. Jesus amou ao ponto de morrer pelos seus que ele amava no mundo. Então a primeira chamada para o discipulador é morrer pelo seu discipulado. Eu fico muito confortável para dizer isso, porque não somente não me sinto hipócrita, como eu tenho uma testemunha viva aqui, né? Ou uma família testemunha viva, que é a família do pastor Tiago, do Paulo e Sofia, que eu sempre torci e sempre investi para que ele fosse muito acima de mim. Em Deus, em profissão, em realização pessoal. E Jesus entregou sua própria vida. Mas aquele modelo assim, eu sou o discipulador, você está um degrau abaixo, não, uns 15 degraus abaixo, beija minha mão. Às vezes não é tão performático, mas assim, o sentimento que impera eles e as pessoas ficam extremamente abençoadas. Todo mundo que entra nesse modelo entra apaixonado, encerra aquele homem com aquela mulher, quase beijando os pés no chão, porque diz, estou servindo a Deus. Entra apaixonado e gosta, mas com o tempo, tudo que não é de Deus começa a adoecer, sim ou não? Sim. Com o tempo começa a adoecer, esmurecer, apodrecer. E feder. E muito mais. O meu discipulador, eu disse aqui para ele, ele está vendo que ele não é bonzinho comigo, como eu estou com o diabo. Muito valente, ele é cotiguado, ele está do Rio Grande do Norte, valente. Mas sabe, apesar disso tudo, de ser valente, de dar bronca, que moleza, agora ele faz assim comigo. Porque é o jeitão dele, ele é. Mas é aquele indivíduo que pega o avião, sai de Natal, toca a minha campainha, eu abro a porta, e ele diz assim, sabe o que é que eu vim fazer aqui? Eu disse, não, o que é que você vem fazer aqui? Chorar com você. Você que está sofrendo muito, eu vim chorar. E já abre a boca a chorar na hora que entra na sala. Chora. E diz, ô Maristela, prepara uma comidinha aí para mim. Minha taxa de açúcar está caindo. Para minha mulher. Come, já vou. Você me leva no aeroporto? E eu fico perguntando, mas não me deu nenhuma palavrinha? Nenhuma orientação? Ele disse, agora é hora de calar, é hora de chorar, tem que chorar. Tá, não diz a Bíblia, eu vim chorar. Tem que escutar aqui. Chora e vai embora. Lição de amor. Sabe? Porque o método de discipulado está meio que estragando a situação. Olha, tem gente que faz o modelo púlpito para inchar, para crescer sua igreja. Tem gente que faz o modelo discipulado para crescer sua igreja. Tem que ser feito para sarar a igreja. O crescimento virá naturalmente. E diga uma coisa, durante um tempo não vai ter crescimento não. Porque mexe com coisas que ninguém quer deixar para trás. Vai ter esvaziamento. Vai ter esvaziamento. Mexer com vontade própria é um perigo incrível. Incrível. Sabe? Eu vejo a Ana Sofia, deixa vovô. Meu pai não deixou, mas seu pai não deixou, eu não deixo. Mas você é o pai dele. Você tem autoridade sobre ele. Ele não deixou, mas você pode me deixar. E eu digo, não, você não vai fazer isso. Então ela fica muito triste, muito chateada, como se dissesse, não é possível que ele veio aqui, eu fiquei muito alegre quando ele chegou, mas agora já não estou tão alegre não. Por quê? Porque contraria a vontade. Contraria a vontade técnica de nós todos. Né? E quanto mais infantil e mais carnal for o crente, mas ele não vai suportar contrariações. Lhes disse da última vez que vim aqui que o adulto faz o que deve, a criança faz o que quer. Você é adulto, está no auditório, dá sono, você dorme? Claro que não. Você quer, mas não deve. Perigoso lá que seu chefe diga, eu vou demitir esse cara, está dormindo na própria palestra. Então a gente faz o que deve, não o que quer. A criança faz o que quer. A criança quer dormir? Dorme. Quer soltar? Pum, solta. Quanto mais criança, mais faz o que quer. O bebê solta com, não tem censura nenhuma. Nós adultos até queremos, mas não fazemos quando não deve. Sim ou não? Por quê? Porque adulto faz o que deve. Criança faz o que quer. Crente imaturo faz o que quer. Crente maduro faz o que deve. Todo crente espetaculoso, que faz o que quer, pode ser velho igreja, mas é muito neófito na fé. Tem maturidade nenhuma. O discipulado vai conduzir a vida cristã a fazer o que deve. Amadurece a gente. Não é para fazer o que dá na telha. Isso é coisa de criança, de cuchudo. Quando o Tiago estava contando uma história de alguém que ele conheceu, e eu disse, olha, mas você é empresário, doutor, o que seja, é um menino. Eu falei, eu tinha um grupo de irmãos conversando, eu falei assim, francamente, eu estou achando esse cara um bestinha. Que linguagem de bestinha? Por quê? Porque esse negócio de ser espetaculoso, de dizer, faça o que quero, dar ideia de liberdade de adulto, não é liberdade de adulto. É espetáculo de criança. Mas não pode. Mas eu quero, eu quero, eu faço o que eu quero. Quando você vê um crente dizendo, vou fazer o que dá na pele, ninguém me manipula. É lindo. E mandando trabalho para crescer. É menino demais. Porque a gente tem que ver essas duas asas da verdade do discipulado. Um passarinho não voa com uma asa só, não é? Assim é o discipulado. Enquanto tem discipulador extremamente manipulador, e isso adoece a alma, nossa alma de discipulando sempre vai querer ser carnal e infantil e fazer o que nós queremos. Mas nós precisamos amadurecer para fazermos o que convém. Para Paulo disse o quê? Quando era menino, falava com o menino, chegava, fazia o que era menino, pensava com o menino. Quando eu virei adulto, virei homem, desisti das coisas próprias de menino. Não é verdade? Desisti das coisas de menino. Lição de amor. É uma proposta de rei. Nós somos muito secularizados. Olha, para mim uma das maiores dificuldades do discipulado é porque as pessoas querem aplicá-lo como método e como novidade. Teve a época da batalha espiritual, não foi? Meu Deus do céu, a igreja que não entrasse na batalha espiritual estava fora da moda. estava fora da moda. E foi um sai-sai, um quebra-quebra. Gente, e batalha espiritual existe sim. E não é que eu estou dizendo que a batalha espiritual foi um movimento ruim. A batalha espiritual, na minha opinião, foi um bom movimento contra a verdadeira batalha espiritual. Enganou muita gente. Ficou muita gente lutando aqui na rasura, enquanto isso, espíritos de grandezas maiores estavam destruindo pessoas e a igreja. Enquanto estava o sai, sai, o espírito pegava um em adultério, pegava um pastor em adultério, pegava um pastor em mentira, foi outro mentira. Sabe, é óbvio que a gente tinha que ver aquele negócio que era de nova era, é óbvio, que é que os nossos filhos podem assistir, também é óbvio, mas houve um frenesi, houve uma histeria com relação a isso. Enquanto fazia isso, os espíritos maiores se esconderam e, de forma camuflada, como é papel dele, se possível se transformar até em anjo de luz, como é papel dele, fez pastor roubar dinheiro de igreja, fez crente dele do jeito que queria, e ele foi lá na frente e mostrou, desculpa por ser minha gente, mas como que uma preservada. Teve alguns valores? Teve, mas foi uma avalanche de moda. Eu preguei em Paris, em vários lugares dessa época. E era assim, se o auditório estivesse muito quietinho e você dissesse assim, tá amarrado no nome de Jesus, meu Deus do céu, não era, era uma forma de você levantar o auditório. Negócio sério. E quando nós devemos ficar espertos, analisar, ver os desígnios de Satanás, é verdade. Teve gente que começou a fazer mapeamento da cidade, como faz um mapeamento estratégico geográfico. E teve pessoas que começaram a fazer uma hierarquia satânica, ou do mundo espiritual, como a hierarquia do exército brasileiro. A hierarquia está lá em Efésios. É o que a Bíblia diz ser. Ah, mas o que a Bíblia não diz? Não se meta com o que a Bíblia não diz. Isso que Deus acha que é suficiente para nós está na Bíblia. Quem diz amém? Qualquer evangelho a mais seja anátema. Seja anátema. Nossa igreja teve gente que treinou por completo para fazer batalha espiritual. Ah, pessoas importantes, líderes importantes, presbiterianos, estudiosos, que estudaram sobre batalha espiritual, uma igreja presbiteriana que se renovou. Então, cai Dona Joaninha, feiticeira endemoniada, porque a boca dos jovens foram orar lá, para libertar Dona Joaninha. Dona Joaninha caiu endemoniada, então todos aqueles jovens líderes e presbíteros foram estudados e saem agora! Põe fogo aqui, põe fogo acolá, gente. Eu já fiz tudo isso, já vi funcionar um monte de coisa, já vi se você está arrependido, o fogo de Deus está na tua vida, vi a pessoa, o demônio se estruturando, vi tudo isso. Eu não estou fazendo uma crítica porque sou ácido ao contrário. Eu estou chegando a um princípio. Sai, sai, sai. Uma mocinha desapercebida de nada na igreja. Aquela que passou a inveja aconteceu para vocês. Levantou no meio daquela gritaria e aquele demônio dizia, não saio, esse é meu terreiro, vocês vieram para minha casa, e o povo amarra, e ela botava as mãos para trás, medo, mas daí a pouco se soltava, bota fogo, e ela pulava no chão, tudo que aprendeu para a batalha espiritual aplicava, e aquela menina estava ali, pensativa, eu nunca tinha visto aquela mulher, tão insignificante que era. E enquanto ela está pensativa, que o demônio bradou, aqui é meu lugar. Ela levantou e disse assim, do Senhor é a terra, e tudo que nela há. Eu nunca... Porque muito mais do que método, é a palavra de Deus, muito mais do que método, é a vida com Deus. É a vida com Deus. Então esse lugar é meu, ela foi lá com a Bíblia. Isso é assuntinho, porque a verdade é, a terra é toda o Senhor, inclusive esse pedaço o Senhor que só está comprado, mas é dela e não já. Ok, queridos? Então, uma prova de amor, uma lição de amor é o papel do discipulador. O pastor Oscar Moriu, ele é um africano, e ele tem um hábito de fazer esse discipulado, e ele faz um discipulado baseado na declaração de Davi, que diz: declararei teus propósitos à futura geração. Então ele pega alguém 20 ou 30 anos mais novo do que ele e faz esse discipulado. A ideia dele com esse método é: eu discipulo alguém na minha geração, é muito bom, mas essa pessoa se acaba junto comigo, em tese, em lógica. E eu quero não só discipular alguém que ande comigo, mas eu quero discipular alguém que eu deixe atrás de mim. Me identifiquei com isso que ele disse, porque Tiago e Paulo são testemunhas, e eu prego há muito tempo para a igreja dizendo o seguinte: você cresceu, leve alguém junto. Cresceu, leve alguém junto. Tenho tido resultado em algumas coisas e tenho tido sofrido traições em outras. Mas, meus queridos, de maneira nenhuma me comparando a Jesus, ou comparando quem andou comigo com Judas, não é essa a intenção, mas a intenção é ele dizer o seguinte: Judas metia a mão no prato com Jesus, e Jesus estava no destino, e Jesus sabia do resultado, e eu não sei. E quando Judas veio para beijar Jesus, Jesus disse assim: traidor. Não, Jesus, amigo. O Hermenegildo diz que traição só é possível de um amigo. O inimigo não é traidor, o inimigo é inimigo. Então você não tem como selecionar se eu vou discipular quem não vai me trair. Claro que é impossível, porque o inimigo já é traidor. Você só vai poder sofrer traição se você ceder seu coração. É arriscado, é dolorido, mas o Senhor nos cura. Sabe o que o Senhor nos cura? Porque o projeto de discipulado é dele. Nós somos quatro pastores aqui, né? Se eu abrir para testemunha, tipo assim: pastores, vocês têm coragem de contar o que vocês já sofreram e as feridas que sofreram com o rebanho? Certamente nós quatro contaremos. E se um disser: não, eu não tenho nada para contar, eu tenho que pagar dinheiro, meu irmão. Todos nós contaremos, mas nós continuamos pastores. Assim é o discipulado. Você vai sofrer ferida, mas vai sofrer, receber muitas bênçãos, muitos privilégios, muitas compensações. Muitos se foram. E eu chorei muito quando alguns se foram. Outros se foram no silêncio, comendo comigo de manhã e indo embora à noite. E não tempestivamente porque desejou ir, porque planejou ir. Não acidentalmente porque teve que ir, porque planejou ir. Eu já tive experiência, por exemplo, de discipulando o pastor da minha equipe sentar comigo e dizer assim: tem 2 anos que eu plantejo uma igreja. E tem 6 meses que eu oro com uma equipe para começar uma igreja. E eu disse: comigo. Todos os dias eu encontrava com ele no escritório. Quando terminava o meu plantão, começava o dele. E eu nunca saía para deixar o escritório, o gabinete puro. Então eu só saía quando ele chegava. Ele chegava sempre um pouco antes, mas quando eu não chegava um pouco antes, eu saía um pouco depois para esperá-lo. Mas eu ensinei, eu batizei, eu levei para Jesus, eu o batizei. E eu ensinei que o meu pensamento era o pensamento dele. O pensamento dele era o meu pensamento. E não como manipulação, porque eu também entregava no coração. Pergunta a vocês: doeu? Doeu. Eu sou ácido e não vou continuar nessa? Jamais. É óbvio que na hora vocês não querem mais saber disso. Mas depois vocês querem saber disso, sim, porque é obra de Deus. É o recurso que Deus escolheu para edificar um a um. Gente, olha para cada fala, tipo, Deus olha na introdução ainda. Então, é de uma importância extraordinária isso. É de uma importância extraordinária, né? Ok, outra lição de Jesus, para a gente prosseguir um pouquinho mais, é a lição da humildade. Jesus, além de ter amado os seus até o fim, até a morte, que lição de humildade? Se cingiu em uma toalha e fez, nós sabemos, só para relembrar e aplicar, e fez o que os escravos recepcionistas os mordomos, os mestres das famílias ricas faziam. Lavavam os pés dos convidados, para que os convidados tivessem assento à mesa, pela mesinha baixinha, que eu conheci em Seul, Coreia do Sul, e as mesas são baixinhas. A gente não entra em casa de sapato, a gente não entra nos templos de sapato, tem lugar onde guarda o sapato. Como as igrejas são imensas, entra-se no templo de sapato, mas não sobe no púlpito de sapato. Por causa da cultura, de pé, sapato é sujo que vem da rua. Então eles têm um móvel no átrio, um móvel no hall, que a gente tem no apartamento na casa, a varanda da casa, eles têm um móvel, uma sapateira, onde guarda o sapato e suas pantufas para rodar em casa, andar em casa. Os restaurantes são mesinhas baixinhas, o pé da gente fica muito perto do prato. Então, era esse lugar da mesa de Jesus, no Oriente. Mesas baixinhas, às vezes com o próprio tacume, e eles sentavam ali com os pés perto do prato. Então, era normal que um escravo lavasse os pés dos convidados, um escravo, para que os convidados sentassem na mesa. Por isso que Jesus disse assim: vocês não ungiram minha cabeça com óleo na casa de Simão, né? Nem lavaram os meus pés, ela está lavando os pés com suas lágrimas, enxugando com o seu cabelo. É o hábito de lavar os pés dos convivas para que eles pudessem participar higienicamente, com bom costume e boa etiqueta da mesa. Foi o que Jesus fez, o papel de um escravo lavador de pés. Uma missão de humildade. Depois que fez isso, ele disse o quê? Sou mestre, vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor. Grande coisa vocês estão fazendo, porque é verdade. Eu sou mestre e sou Senhor. Agora vocês reconhecem isso na vida de vocês? Vocês reconhecem isso na minha vida? Vocês reconhecem isso? Então pratiquem na vida de vocês o que eu fiz com vocês, faça uns com os outros. Seja humilde nesse lugar. O modelo de reprodução de um discipulado abusivo, de um todo-poderoso, está na representação máxima da igreja. Já lhes disse que os ministérios são assim: apóstolos, mestres, doutores, pastores, evangelistas, os ministérios são assim na Bíblia. É uma questão de função e de lugar, e não de hierarquia. Aí a igreja brasileira fez assim: o apóstolo está aqui. Nunca seria para estar aqui, é para estar aqui. Assim, ó. Fez assim. Mas aí o que acontece? Quando fez assim, o apóstolo ficou aqui. Então começaram a brigar por um lugar mais alto. Então vamos criar pai apóstolo, o pai dos apóstolos. Vamos criar patriarca. Tem um monte de denominação que usa essas terminologias porque beberam desse ambiente. Mas não significa que tem esse coração. Eu conheço. Eu conheço igreja que tem apóstolo, eu conheço igreja que tem líder dos apóstolos, que muito embora a citação ou a cultura me é muito negativa aos ouvidos, eu conheço a vida dessas pessoas e sei que essas pessoas apenas estão imitando uma cultura de época. Até porque alguns deles se converteram ali, então aprenderam esse modelo. Mas não tem esse coração de hierarquia, de conheço alguns. Mas eu estou criticando, não o modelo, a intenção. Joga o apóstolo lá para cima. Esse modelo hierárquico é reproduzido no discipulado. É reproduzido no discipulado. Né? Do Todo-Poderoso. É o modelo de um monte de gente indo num lugar santo para ouvir um homem santo e ficar quase que esmolando. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me sentiria extremamente desconfortável de ficar dando uma coisa ao meu irmão, dizendo: ó, estou te dando uma cesta básica, viu? Pobre. Tu não tem, mas eu sou pastor. E estou dando, porque eu tenho, viu? Pobre. Eu ia ter um desconforto sem tamanho de fazer isso com alguém. Mas o modelo nacional, na fé e na espiritualidade, é esse. Venha, receba a minha bênção. Venha, passa por aqui, baixa a minha bênção. Vou te abençoar. Sem minha bênção, o seu carro vai virar. Sem minha bênção, você não vai prosperar. Deixa eu orar pro seu carrão, senão você não vai comprar outro melhor. Como como alguém extremamente influente na nossa cidade, em Salvador, fez um apelo para que Deus prosperasse seu rebanho, e um moço foi lá na frente, e depois ele deu um testemunho de que esse moço chegou na casa dele, disse: pastor, eu dei essa palavra para o meu carro, daquele que no apelo eu atendi e recebi um carro. Então o senhor desça aí, por favor. E aí ele disse: irmãos, eu disse, quando eu cheguei lá, irmãos, um fusquinha, eu olhei para ele e disse assim: esse fusquinha fedendo a macaco, foi o diabo que ele deu, não dele. Eu não oro, não. Então, é uma reprodução de uma soberba imensa que o discipulado é. Porque nós mudamos método, mas não mudamos o coração. Nós temos que ir para a Bíblia, para o que a Bíblia diz. E Jesus teve esse lugar de humildade. Desistisse com a fé. Vi muitos líderes, não vi muito porque eu não convivo com pessoas assim, mas sei, tenho notícias verdadeiras de líderes que dizem: não me toca o que eu vou pregar agora. Vou pregar agora, eu não quero que você me toque, eu não vou perder a unção. E o povo fica maravilhado com isso. Mas eu quero ver onde está isso na Bíblia. Jesus, alguém que tocou, e era amaldiçoada com uma hemorragia menstrual. Era uma desprezada mulher, desprezada pela sociedade. Alguém jogada fora. Se alguém tocasse uma mulher daquela ali, que os judeus tinham que tomar banho, essa mulher toca em Jesus, e eu disse: quem foi que me tocou, quem foi que me tocou? E aí, ao invés de Jesus dizer assim: não me toque, porque agora eu vou fazer cura, Jesus: se alguém me tocou, ele saiu de mim. E o Senhor, a multidão te cumprindo, tem muita coisa para fazer, a filha de Jairo está lá doente, o Senhor tem uma obra extraordinária para fazer, e quer saber quem é que Deus quer. Quero saber, esse toque é diferente, eu quero saber quem foi que me tocou. Fazer a coitada da mulher, com um medo terrível de ser rechaçada por aquela sociedade. E Jesus dá uma ênfase a fazer aquele. Fui num congresso, uma pastora, que ela disse assim: está acontecendo muita coisa errada aqui, o microfone pifou, eu tive um problema ali, fulano teve um problema de saúde, alguém tem... Isso é quem ainda não veio na minha reunião. Está trazendo frios negativos. Nossa, que coisa no hoje. Que budismo. Espiritismo. Seja feliz. É um dia. Entre em um estado de parar de sofrer. É um dia. Jesus disse assim: tome a sua cruz. Renuncie. Amarre a renúncia. Você renuncia a você mesmo com facilidade, é? Vamos trocar com essa palavra também. Porque eu, para renunciar a mim mesmo, não sofro. Eu preferia não renunciar. Mas Jesus disse: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Esse é o discipulado de Jesus. Amém? Não ensinando ninguém sofrer também, não, ou querer miséria, ou ser pobre, que o caminho da miserabilidade, não está levando ninguém para o céu, não. Um monte de gente jogou seus bens fora e não jogou a cobiça do coração, né? A cobiça dos olhos fora. Mas o que eu estou dizendo é que nós precisamos ligar disso. Olha a humildade de Jesus. Depois, uma lição de serviço. Jesus ensinou que o maior é aquele que serve. Jesus disse que ele veio para servir e não para ser servido. Então, meus irmãos, os meus discipulandos, e eu estou dizendo os meus, não como uma soberba, mas não teria graça eu falar sobre o princípio e não aplicar à minha vida. Os meus discipulandos, às vezes, me servem com um copo de água, com um carinho, com amor, com um bom acolhimento, estou comendo também na casa do diabo, mas eu o servi com minha vida, aleluia, com meu sangue. Entendi o que a Bíblia diz, que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. O amor do discipulando ao discipulador é porque o discipulador amou. Aleluia. Quer ver um negócio que eu não sofro, que aprendi quando fui ordenado lá em 90, ordenado pastor na igreja brasileira, 1990, 15 de fevereiro de 1990, aprendi ali, graças a Deus aliviou muito meu sofrimento como pastor, é que nunca esperei, nunca desejei ser amado pela igreja no tamanho que eu amo a igreja. Porque isso é uma distorção. Um filho amar o pai mais do que o pai ama o filho é distorção. O pastor ser mais amado pela igreja do que ama a igreja também é distorção. Nunca o pastor será correspondido no mesmo nível. Nunca. Até porque, pelo que eu compreendo na Bíblia, não tem isso pessoalmente, mas dá para compreender na Bíblia, que o ovelha escolhe o pastor, mas o pastor escolhe o ovelha. Verdade. Tem cada um que diga, eu podia escolher. Tem gente que escolhe, por favor. Alguém diz, pastor, se você tiver certeza de que não é ovelha que é bode, eu digo, então vai lá na minha igreja, porque você é um radar muito santo. Porque a Bíblia diz que o joio vai ficar ali tão desapercebido que só os anjos podem tirar. Só os anjos terão ordem, não é todos os anjos vão identificar, não, viu? E nem eles conseguem. É porque os anjos receberam a ordem do Senhor dizendo: aquele é trigo, aquele é joio. Olha os meus trigos para o celeiro e joga o joio no fogo, na fornalha. Vai receber a ordem do Senhor, porque o Senhor é quem tem esse radar. Mas se você tem esse radar, por favor, me ajude, porque aí eu vou botar para correr esses que eu tenho dúvida. Tem horas que tem uns que são, você diz, não pode ser ouvido. Não é verdade? E um momento na vida revela que não é. E outros que você diz, não pode ser ovelha, e um momento na vida revela uma ovelha tremenda, que estava rebelde, machucada, ferida, mas que o Senhor entrou em providência e fez a obra. Então, é por aí. Nós precisamos entender isso. Aí você diz assim, seu discípulo, o amor de lá para cá vai ser sempre maior do que daqui para lá. Mas você tem que passar para alguém, entendeu? Quem sabe. E a gente faz isso no intelecto free. Eu? A gente não. Alguém faz. No intelecto free, entre o forever, entre o ever, entre a life. Mas não consegue fazer o mesmo, meu Deus, né? Te receber e te dar. Te receber e te dar. E vamos construir uma grade abençoada. Amém? Ou não, amigo? A gente pode falar aí? Pergunta aí alguma coisa. Participa, me ajuda. Vamos discutir as ideias. Te termina aqui, ó. Porque aí eu falo objetivamente do nosso modelo, com muito temor. Porque o modelo é como o chiclete, se a gente usar como moda. O chiclete, logo, logo, a goma de mascar, logo, logo, passa o sabor e a gente precisa botar na boca. Então, quem fica inventando coisa de novidade na igreja, coisa de novidade, vai ter que sempre inventar. Por isso o discipulado é maravilhoso. Porque esse chiclete que acaba, gente, é muita criatividade que tem hoje em dia na igreja. Todo dia tem um corpo diferente, um problema diferente. E quando o coitado do pastor se cansa, que não tem mais nada do que criar, cria até o bíblico e vai inventando. Quando ele não suporta mais, suas ovelhas vão para outra igreja que tem mais novidade. Né? Então, estou pensando no tempo de se curar. Ok. Olha o que diz aqui no serviço, no amor e na humildade de Jesus. Vindo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: que os tais? E eles disseram: mestre, Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E eles disse: vinde e veja. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Esse é o modelo do discipulado de Jesus. Você leva seu discipulado com você. Ele vai na sua casa, ele anda com você. Né? Os meus discipulandos habitavam na minha casa, moravam no meu carro. Meu carro era deles, minha vida era deles. Daqui a pouco eu vou falar do discipulando, estou mais falando do discipulador. O discipulador tem que dar limite também na relação abusiva. Ok? Não é só o discipulador que é abusivo na relação, às vezes discipulando. Não é só o pastor que abusa de ovelha, tem ovelha que abusa do pastor também. Pastor, ora por momento eu estou com insônia. Senhor Jesus, abençoa a tua filha, deixa ela dormir agora, no nome do Senhor, em paz, me deite e logo pego no sono. Pastor, 30 minutos depois, eu não consigo dormir ainda não. Não entre nessa. Não é por falta de amor, é por amor. Senão você está adoecendo a relação e é perigoso isso. Você está tomando lugar de marido? Acorda o marido dela. Ela que acorda o marido. Você está tomando lugar de pai? Você está tomando lugar de esposo? Não é assim. Não é verdade? Não é assim. Então, tenha muito cuidado. Eu costumo dizer a minha igreja, dou minha vida para vocês. E dou. Um irmão depressivo, eu e minha esposa ajudamos, abençoamos a vida dela. Às vezes ela ligava de madrugada, dizendo que estou indo para casa. E a gente ia socorrer bem, fazer uma mera abordagem. Porque o suicida fica falando isso no fundo, no fundo, no fundo, ele estava com socorro. Às vezes ela é infantilizada, mas ele estava com socorro. E no caso dela, era verdade, porque com o tempo ela parou de me falar, porque a estratégia era: não vou falar porque ele sempre me pede, então não vou falar mais. Então eu sabia do desespero que era. Quando ela dizia: estou em tal lugar, não consigo dirigir, desci do carro, no meio do trânsito. Eu ia com minha esposa correndo, mas eu buscava, porque eu sabia que ela não tinha certo. Ou então dizia, segura aí, orávamos, dávamos uma aliviada. Eu costumo, estava falando para Tiago, costumo dizer às minhas ovelhas, meus discípulos, ensinar Jesus. Eles não são meus discípulos, eles são discípulos de Jesus. Eu faço eles tomarem decisão, não centrados em mim. Eu não sou um psicólogo, ou seja, uma mistura de discipulador com psicólogo. Não sou um psicólogo, mistura de terapia com discipulado. Eu sou discipulado. Psicólogo é Tiago. Eu sou discipulado, eu ensino a palavra, é para Jesus. Porque a psicanálise às vezes diz assim: uma hora você vai curar o seu paciente da neurose e vai adoecer ele de psicanálise. Porque ele se liga na neurose, mas adoece pelo consultório e não aguenta mais nada no seu consultório de psicanálise. Mas o psicólogo que tem noção de que ele quer o bem do seu paciente, o sonho dele é dar alta ao seu paciente. Mas você está bom. Então, o discipulador não vai dar alta ao discipulando. O discipulado é para sempre, não é dar alta. Mas não é atrair para si, é meu, é Jesus. E eu procuro fazer isso. Mas quando a pessoa está muito frágil, muito frágil, muito frágil, e diz: ah, meu pastor, só faço se o senhor me der ordem, porque sou meu pastor, que é largar meu marido. Ah, por que você quer largar seu marido? Ele está alto, ele não escova os dentes. Ele me ensina como escovar os dentes. Então eu vou conversar com ele. Não, eu já não sei. Eu vou largar, mas a Bíblia diz que não é para largar. A Bíblia diz que não. Aí começa a ensinar o que Jesus ensina, que é o meu papel. Não gosto de dizer o que eu digo. Eu sou do teu, eu cuido de ovelhas de Jesus, não minhas. Só uso esse método meio que abusivo quando a pessoa diz: eu vou largar, só se o senhor der a ordem. Então a ordem está dada, eu não largo não. Eu vou causa. Então às vezes eu dizia assim: irmã, fique aí. Meu pastor, fique aí, eu estou lhe mandando ficar. Mas um dia ela disse muito carente, disse assim: ô pastor, o senhor disse que dá a vida pelas ovelhas, dá por mim também. Mas já estava de olho. Dá a vida por mim, por qualquer motivo. A vontade dela dizia assim: você quer chegar a um lugar muito estranho, viu? Me respeite e se respeite. Eu não ensino você essas coisas. Sou um outro exemplo de vida e você não pode se inspirar no meu pastoreio para fazer isso. Mas eu não ia fazer isso. Porque junto com a meninice, com a carnalidade, com um lugar perigoso, eu tinha também a doença. Eu, com muito amor, disse assim: não daria a minha vida a você por qualquer motivo. Porque se eu der a minha vida a você por qualquer motivo, quando eu tiver uma ovelha precisando da minha vida por um motivo real, eu não teria mais vida para ela. Porque eu sabia que o que ela queria era exclusividade. Dá a vida por todo mundo, mas por mim tem que ser por qualquer motivo. Queria uma especialidade. O discipulando vai vir assim. Então você dê limite a ele também. O discipulando vai querer acordar de madrugada, o discipulando vai querer tomar conta da sua vida. O discipulador manipulador quer tomar conta para mandar. E o discipulando vai querer tomar conta para usurpar, para sugar. Todos nós temos uma taxa de carência de um jeito ou de outro. E olhar assim, dizer assim, pastor Renato, se cura débitos, mas só eu acordo na hora. É um falso consolo, você está entendendo? O consolo verdadeiro é o ensino da palavra de Deus que amadurece. Você trata um discipulando de um jeito e outro de outro? Sim. Por algum motivo? Sim. Porque as pessoas são diferentes. Como é que eu fazia com Eliabe, meu filho mais velho, e com Renato e com Davi? O diabo não é uma paternidade espiritual, eu já chego grande. Né? Só eu e Elefante que somos pais de filho grande. Então, como é que veio Eliabe, pequenininho? Eu dizia, filho, vou limpar você. Limpar para ele. Com o tempo eu dizia assim, filho, se limpa direitinho, tá? Ele limpava o olhar, não limpou direitinho, deixa eu ver. Se posso botar sua fralda. Tudo bem, tá limpinho. Com o tempo ele se limpava e eu dizia, filho, se limpou, mudou bastante, né? Eu limpava, eu supervisionava, agora eu só questionava. Já limpou? Sim, papai. Gente, meu filho termina engenharia civil o ano que vem. Já pensou eu dizer assim, filho, limpou direitinho? Ele vai dizer, o pai, você se passa, né? É isso que ele vai me dizer. Você se passa, meu pai. Meu segundo filho está no terceiro ano de medicina, eu vou perguntar a ele, você se limpou, meu filho, direitinho? O outro está no terceiro ano, ano que vem, terminou o segundo ano agora. Eu vou perguntar a ele, você se limpou direitinho? Assim é no discipulado. Quando o Tiago disse assim, quando o Tiago disse assim, que eu ensinei ele a minha amiga, é verdade. Eu ensinei eu de terceiro aqui, aquele que é o testamento, vou ensinar uma musiquinha, canta o seu. Mas eu vou ensinar você uma dinâmica bíblica para aprender o conteúdo de toda a Bíblia. Criação, queda, jornada bíblica. Foi assim. Hoje ele me ensina um monte de coisa. Né? Hoje ele me ensina um monte de coisa. Você imagina que desonra seria Tiago pastor e eu dizer, ei, gente, não é no meio da Bíblia não. Tem gente que quer uma relação de discipulado assim. De manipulação, e tem gente que quer ser discipulado de forma protetora, que é uma proteção para sempre. Jesus levou então os discípulos para sua casa para conhecer sua realidade. O discipulado é com fala, mas não só com fala. Fala é o mínimo, é com vida. Como é que você vai ensinar só na catequese, só ensinando o texto bíblico, se ele mandar com você? Aleluia. Como é que Tiago vai saber? Somente uma vez Tiago deu um testemunho, foi ele que deu um testemunho. E ele disse, agora eu sei porque meu pai andava durinho assim. Durinho. E aí ele via aquilo, via aquilo, ele não ia aprender se não visse. Porque nem eu sabia que era assim. E aí ele disse assim, por que o senhor anda assim durinho? Eu disse, tio, eu tenho um ponto de sair e tenho um ponto de chegar. Eu saio da minha casa para o banco, da minha casa para o banco. Eu saio da minha casa, é para o escritório, o gabinete da igreja, é o gabinete da igreja. Porque se eu ficasse andando com o olhar, eu tenho. Tem banca de revista, tem mulher que passa na rua, tem um carrão bonito que eu vou querer publicar, mesmo não podendo trocar o meu ainda. E se eu ficasse andando, eu vou ver uma mulher, eu vou ver uma mulher mais jovem do que a minha, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo. E aí, não é um discurso que eu podia dizer a ele. Porque se a gente ia dizer, olha, tia, cuidado com as mulheres na rua, cuidado, você é jovem, isso não é assim. O discurso não é tão forte quanto o exemplo. E nisso ele diz, puxa, esse é o negócio. É com a minha vida. E é maravilhoso na vida do discipulando, mas é maravilhoso no discipulador. Porque, gente, eu vou pegar fora, né, no Thiago? Chegou lá na igreja que eu fui pregar, o pastor não pagou nem as despesas do meu combustível. Thiago vai ver o que eu procedi. Se pagou as despesas do meu combustível e deu uma oferta, glória a Deus, aleluia, fico feliz no Senhor, ele vai ter caráter de gratidão em mim. Se nada deu, eu não resmungo, eu não murmuro, porque o meu provedor não é verdadeiro. igreja que nada me deu, quando eu cheguei em Salvador, por algum motivo, alguém me deu fé. E outras vezes não me deu. Mas o Senhor faz com o meu exemplo ele entender que o pastor não pode ser dinheirista e que o nosso patrão é o Senhor e nós já estamos pagos. E não falta o dinheiro na conta, o Senhor é fiel. Né? Estamos pagos com compensações mais do que moeda pela obra que nós fazemos. Então, leve o seu discipulado consigo, viu, meu irmão? Viu, meu irmão? Porque aí ele vai aprendendo com o seu dia a dia. Para falar dessa questão da carência da pessoa. Uhum. Eu um exemplo muito interessante. Uma pessoa comecei a discipular, dentro do meu consultório, e aí ela era católica extrema, marido extrema. Mês de maio, tudo era azul na casa dela, e branco, só mexia o branco, ela estava aqui. E tudo dela, ela falava assim, o que tu você acha? Aí eu olhava para ela e falava assim, eu não tenho o que achar de nada. Vamos abrir a Bíblia para ver o que ele diz. A gente lia. Aí isso, cada vez mais ela pergunta, o que você acha? Ela é aquela pessoa muito necessitada do apoio psicológico, né? Ela não tinha ainda discernimento. O que era um apoio psicológico para um apoio espiritual? E aí misturava esses dois. E aí ficava muito. Mas o que você acha? Teve uma hora que ela surtou. Pô, mas você não acha nada? Não tem que achar nada. A gente tem que aprender. Ou eu te ensino Jesus, ou você não vai chegar lá em lugar nenhum. Sim. Eu posso achar um monte de coisa. Sim. Aí hoje ela vai falar assim: mas o que você acha? Ela fala: não, peraí. Mas é que está na Bíblia isso mesmo. Legal. Nós discipulamos com Jesus, né? E a gente tem aquele cuidado também de ter opinião firme, não manipuladora, mas opinião firme, clara. E também não enganar, porque o sábio deu opinião, porque você é discipulador, isso é demodê. Nem professor é mais arcaico assim. Até o professor já diz hoje: vou estudar. Antigamente os professores diziam: boa pergunta, mas a aula está acabando, de ir para casa. Não, hoje o professor diz, não sei. É bom e é necessário ter essa humildade. E Jesus não deu exemplo de humildade. Jesus não ia dizer que não sabia, porque ele sabia. Mas ele deu outro exemplo de humildade, não é verdade? No serviço. Agora, nós temos que ter opinião clara. É como quando eu falo para casar, isso principalmente para os homens, eu digo, meu irmão querido, você tem que ter uma opinião. Porque a mulher gosta. Se ela disser assim, meu amor, eu levo esse vestido ou esse? Ela está querendo os dois. Se você pode, dá os dois. Se não pode, arrisca. Olha assim e diz, esse. Porque ela quer uma opinião. Então, se o cara diz assim, sei lá, mas o que você quiser. Meu Deus do céu, ela queria tanto uma opinião. Exatamente. Como é você desse? Como é esse? Você se sentiu bem? Então assim é o discipulador. Ele tem que ter opinião clara. Ele precisa dar opinião clara. Sabe por quê? Porque é humilde, mas não, e é uma parceria, mas não é uma parceria de igual. Se não houver o chamado tipo que há com o psicólogo, aliança terapêutica, não funciona. Aí eu vou entrar em uma outra matéria. Não vai dar para a gente discutir vários princípios tão importantes, mas pelo menos vamos numa conversação livre para a gente chegar num melhor. Se não houver uma chamada, como há com psicólogo, aliança terapêutica, não é. Psicólogo bom não é o melhor currículo. O melhor currículo ele só é importante para chamar a atenção do cara. É a vitrine. Mas olha, você pode ir num psicólogo extraordinário, se ele não bater a chamada aliança terapêutica, ou seja, você sentir um elo de confiança, se abre, não se entrega. O cara é doutor. Mas não é esse conhecimento que vai fazer mudança na sua vida. Porque é terapia. Não é doutorado na psicologia. Você não vai lá fazer psicologia, você vai fazer terapia. Sim ou não? Então se você fazer terapia, tem que ter a confiança. Aquela chamada aliança é importantíssimo para a terapia na análise. Então deixa eu te dizer um negócio assim, é um discipulado. A gente só consegue ter prosperidade no discipulado quando a gente olha para o discipulador e tem por ele admiração. E ele tem sobre nós autonomia. E nos traz a ideia de pertencimento, a psiquiatria, a psicologia, tem trabalhado muito, tem virado a cabeça com essa ideia de pertencimento. que hoje ele nem pertence a ninguém. O poeta acertou, não na verdade, mas acertou na secularização, acertou na realidade. Não no postulado, mas na realidade. Eu não sou de ninguém. Ninguém é meu, todo mundo quer bem, eu sou todo mundo. Não é verdade? E assim que é o mundo hoje, não é de pertencimento. A mulher diz ao marido, eu faço o que eu quero. O marido diz, ah, a mulher não era solteira. O filho vai diz, faço o que me dá na telha. E a ovelha também diz, faço o que eu quero. E pastor diz, não deve satisfação a ninguém. Deve sim, Santana. Deve sim. Você não é de ninguém, você é da igreja, você é de Jesus, você é de Deus. Você construiu o que em casa, filhos. Ok? Então essa ideia de pertencimento, né? Se não tem essa aliança, se é tudo por igual, não bate. Na igreja os nossos irmãos estão aqui, ó, tudo bem, maravilha, olá, legal. Gosto de você, aprendo tanto com sua vida, aprendo tanto com sua vida, eu aprendo tanto com você, mas há uma consciência aqui. Uma vez ele me escreveu, eu estou usando assim, porque está presente, viu? Vamos usar de outro também. Falaria de outro também. Uma vez ele me escreveu assim: eu tenho uma consciência, e na minha consciência tem muito do seu ensino. Ah, a minha consciência me fala, e o timbre da minha consciência é rouco com a tua voz. E eu tenho também na minha consciência o timbre da voz do meu discipulador. Eu digo assim, o que eu faria se Juscelino estivesse aqui? E eu penso, cuidado! Vá na sua! Renato Baiano é mole, Renato. Baiano manhoso. Se anima, rapaz. Tem coragem, faça isso. Eu escuto assim. Então, é de humildade, mas tem uma certa autonomia. Não é verdade? O pastor tem que ser humilde, mas e não ser abusivo com o seu rebanho. Mas se ele é o. Sabe? Eu conheço um irmão que é negão. Não que tratar a pessoa como maluco da vida seja ruim, não. Mas é porque não é só tratar. No espírito do povo, ele não passa de negão. É, não, é não. Não é o trato, gente. Creia, não é o trato. Eu tenho gente que me chama de Renato. Eu tenho gente que me chama de Rena. Não gosto muito, né? Meio feminino, o nome Rena, filho nato. Mas eu tenho gente que me chama de todo mundo, outros me chamam de pastor. Como eu fui pastor presbiteriano, tem uns que me chamam de reverendo. Reverendo! Não é o trato, não é o pronome usado, o tratamento, se a querida fosse pronome. Mas não é. Não é. É o espírito da coisa. O cara não passa de negão. Quem não passa de negão não vai liderar, não vai pastorear, não vai inspirar. Não é verdade? Com quanto não é abusivo, tem que ser inspiração. Eu não me acho abusivo, senhor Tiago, mas me acho mesmo. Mas sei que é o espírito. Sei que é o espírito. E por isso tem valor, senão não tem valor para esse curado. Senão não tem valor, entendeu? Então é mais ou menos isso. Nós discipulamos as pessoas para Jesus. Mas não é aquela coisa assim, vai levando, não é negão, né? Vai levando, eu aprendo uma coisinha aqui, você discorda ali, se eu discordar, a gente se respeita, você não. Você vai ter coisa que você vai discordar do seu discipulador, vai, é óbvio. Mas você vai se revelar pelo que você discorda. Opinião diferente não é revelação. Tiago Além, meu discipulador, era pastor da minha equipe. Então o que ele discorda de mim, ele discorda. Mas ele não se revela. Sobretudo porque passou na minha vida. O que ele discorda, ele morre. Porque passou na minha vida. E aí vem a palavra submissão, que ele entrou embaixo da minha missão. Lá em Vida Nova, ninguém pensa totalmente o que eu penso. É impossível. Se fosse assim, eu teria sido Deus. Eu teria feito alguém igual a mim. Só Deus poderia fazer duas pessoas iguais e não fez. Ninguém pensa. Então eu louvo a Deus por eles e elogio muito a eles o tempo todo. Digo muito obrigado, porque vocês aqui renunciaram muito da vida de vocês para entrar debaixo da minha missão. Isso é submissão. Tem gente aqui que queria um coral todo domingo, tem gente aqui que queria um modelo departamental da igreja presbiteriana. feminina, safra, pH, UPA, safra feminina, sociedade feminina, o pH masculina, nós não temos nada disso. Tem gente aqui que queria um pastor vestindo uma toga e batizando todo mundo, um pastor tal. Mas vocês viram outros valores no ministério e abriram mão disso. Porque lá quem batiza são os discipuladores, lá quem pastoreia são os discipuladores, o povo batiza. Né? Isso é maravilhoso porque eu estimulo os irmãos, isso é maravilhoso porque não é impessoal. Como é seu nome, meu filho? João Silva. João Silva da Silva, pastor! João Santos Silva! Oh, João Silva, eu já batizei tantos João Silva com o nome de Santos. Você viu que é um cara, alguém ganhou, alguém trabalhou, alguém discipulou e um sacerdote santo vai lá batizar. Né? Então, eu digo aos irmãos isso, vocês abriram mão. Tem gente que aqui, o modelo é esse, vem da igreja presbiteriana, vem da igreja batista, igrejas historicamente abençoadas, que fizeram uma obra tremenda no reino de Deus. É ou não é? Eu vou cuspir o prato com meu, comigo, vou redimir. Meu Deus, isso é uma falta de compreensão do reino. Irmãos extremamente abençoados, que me veem lá, você imagina o que é um presbiteriano chegar lá e não batizar seu filho. Não porque entrou em consciência de que não se deve batizar a criança, como eu entrei. Não porque entrou nessa consciência, mas porque viu no seu ministério tantos valores que ele não podia abrir mão disso, do meu ministério. Ele preferiu abrir mão de uma visão pessoal para se sujeitar a mim. Eu não vou ser grato a isso. Sem posição, sem briga. Porque com posição e briga, você pode ter certeza que o cara vai cair na frente. Na frente ele dá tudo. Na frente ele joga a ideia de ser liderado. Com o tempo ele vai achar o que? Ele vai sempre achar um traidor que queira batizar a criança, no meu caso, quando eu não batizei. Batiza escondido, batiza no fundo do tal. Então eu não faço assim a manipulação. Sou extremamente grave àqueles que se sujeitam. Não é verdade? Então é necessário que isso. Vamos lá, queridos. O tempo está passando, meu Deus. Ok. Ser discipulado, ser discípulo é um sinal de quebrantamento, de sabedoria. De obediência a Deus. De quebrantamento, porque um coração quebrantado vai querer prestar conta. Um coração quebrantado vai querer ser ensinado. Nós precisamos, queridos, de um coração ensinado. Nós precisamos e precisamos ensinar os outros a terem um coração ensinado. Precisamos aprender, desejar aprender e aprender do Senhor. É uma questão de sabedoria, porque a pessoa está subindo o melhor caminho, escolhendo alguém que cuide de si, escolhendo alguém com quem andar, não andar sozinho. Quem andou sozinho na Bíblia se deu mal, e quem andou sozinho na história também se deu mal. O discipulado é uma prevenção contra a queda e contra o fracasso. Você está prestes a cair. Se você tem um discipulado, certamente será muito ajudado. Só Deus pode nos livrar da queda, ok? Mas Deus usa o discipulado também. O homem, principalmente o homem, dizer ao seu discipulador: tem como ter na minha rua, eu sou seu enxergo para essa mulher. Mais do que dizer, ela me provoca, jogando palavrinhas ou olhares, diz: ela está me provocando, mas não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Vamos orar, e a gente ora, e a gente ora, e teve vezes que eu disse: muda de vez, já sabia que não me pulando, mas com consciência de. E eu tive que mandar irmão sair do evento. Já fiz isso como discipulador e já fiz isso como pastor. Teve uma irmã muito valiosa, muito valiosa, adoradora, vocês conhecem, trabalha como dentista, e o outro dentista, casado, que eu pegar no pé dela, a irmã forma terrível. Tentamos evitar de tudo e ela tinha uma crise, que deixar de falar com ele poderia ser um arma contra o Estado. Eu disse: não existe nada mais cristão que você fechar a cara e não falar nem com ele. Porque não é você ficou de mal com ele, não é você ficou com ele, é você estar evitando um descarado, um desavergonhado, que não sabe me respeitar. E se para ele, imposição, porque é um desarrumado, ele é doente, cara doente. Se para ele a imposição dela não é simplesmente ela se colocar no lugar de respeito, porque ele não tem limite, o estado psicológico dele, a doença dele não permite ele ver nenhuma cara sisuda e nenhum bom dia distante como limite, então o limite você tem que dar de forma que ele entenda. Um cãozinho adestrado, você joga uma sandália e ele corre atrás. Um violento tem que ser com muita zoada, né? Para ele fugir. Com muita zoada para ele fugir. E estava uma grade muito grande na sua casa para ele não entrar e não atacar você e seus meninos. Não é verdade? Então você tem que dar o que isso para falar. Não funcionou, pessoal. Gente, é simples o princípio, porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua casa. Porque adianta um grande salário e ela vem dizer, imagina eu com um grande salário e depois chegar na igreja grávida, com um indivíduo que só vai me trazer pergunta. Imagina se por um relance eu ser, mas não tem nenhuma intenção de ser. Mas imagina se por um relance eu ser. E por um relance eu fico grávida. Não somente trair o Senhor, como trair grande vergonha para ele. Não é verdade? Então o discipulado previne da queda, sabia? Agora você imagina ela sozinha com isso, orando, orando, e com o sentimento de que não podia deixar de falar com aquele cara, porque ele inclusive usava disso. Não entendi nada de você, você disse que é crente, que é servo de Deus, passa aqui, fecha a cara desse jeito, ele trata desse jeito, e fala isso na frente das funcionárias dele, das funcionárias do dentista, patrão dela, e falava isso na frente do patrão. Imagina se ela sozinha fica pensando, ah, eu vou continuar na minha, vou continuar na minha, vou continuar na minha, mas eu vou dar bom dia, certamente, isso vai chegar. Concorda ou se corre? Então, o discipulado previne a queda. Ok, o discipulado traz cura para a alma. Meu Deus. Olha, não é psicólogo, discipulador como psicólogo, mas irmãos, digo uma coisa a vocês, não há terapia igual. Não há terapia igual. O discipulado é uma mão que lava a alma. O discipulado afirma, gente, o discipulado confronta. O discipulado é para confrontar o erro, o discipulado é para curar. É para afagar. Tem discipulador que pende só para afagar, afaga, afaga, afaga, e mima o crente, ele não tem mimado. Me pede aqui, meu discipulador, me traz um livrinho aqui, ore por mim. Eu tenho um discipulador, chega ali, discipulador, chega assim, ai, que coisa boa, eu tenho que ir um discipulador, eu vou visitar, chorar sobre mim. Não é só isso, é também confronto. Você está errado, você está enganado. Eu posso contar algumas coisinhas? O Thiago estava conversando com o discipulado comigo, ele chegou, estava arrumadinho, falei, que está bonito. Aí não, eu menti. Ele ajuda, né? Os 3 dias depois nós estávamos no gabinete, falei, ô tio, você estava bonito, ajuda em quê? Eu estou amarelinho, todo sem graça. Falei, ajuda em quê? Você vai ser a toda louca? Física ali do ministério, que cabeça é essa sua? Ajuda no quê? Então o discipulado é confronto. Está bonito um dia, mas o outro confronto. Entendeu? É terapia, mas é confronto. Porque é para ensinar, mas cura a alma, sabe? Cura. Ah, uma vez eu estava dizendo ao Thiago, vai ser um pouco mais duro, nem pegava o Juscelino, mas ser um pouquinho mais duro com ele. E ele ficou com ar de ovelha fica, viu gente? Bora, pastores. Vocês sabem que as ovelhas ficam assim. Um ar que a gente está sendo duro demais. E ninguém, na verdade, nunca disse isso. Só o senhor acha isso, já que eu vou desse jeito. Só o senhor acha isso. Ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me disse isso. Falei, deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas educadas só vendo essas pessoas. Não significa que elas não têm os defeitos. Mas você tem muitas virtudes, creia. Você tem muitas virtudes. Aí uma pessoa educada, que não me confronta, que não tem o preço de me confrontar, só vai dizer das virtudes que vive. Só uma pessoa indiscreta é capaz de dizer, você tem esse defeito de tanto assim, não. Porque em geral, as pessoas só vão dizer as virtudes. Eu falei, olha, eles veem o que eu vejo. Mas eles não dizem o que eu digo. Você tem essa e essa e essa só. tem essa e essa e essa e essa luz. Você tem várias luzes, mas você tem sombras também. Seus amiguinhos, suas amiguinhas, a galera dos jovens, as igrejas do que você vai por aí, Igreja Batista de Taberaba, porque ele se cantou, tentou, não é bom. Só vai ver o Tiago maravilhoso. E mesmo que veja defeitos, ninguém fala. Só sou muito discreto. Eu pago o preço de dizer, muda isso, muda isso. Né? Então isso é o discipulado, queridos. É o discipulado, é tão bom, gente. Tem hora que dói que o negócio é ainda. Mas é bom. Ele fica, abençoa. Ok. O discipulado cura a alma, a gente é terapêutico, é terapêutico. O discipulado cura a alma, o pastoreio cura a alma. Quando meu pai faleceu, me faltou chão. Eu fiquei atordoado. Eu recebi ligação de colegas importantíssimos para mim. E colegas famosos. Eu fui colega de turma de Ronaldo Dória. Ronaldo Dória é um dos maiores psicólogos do mundo. O nono mais importante psicólogo vivo. Pós-doutor em antropologia, abriu uma igreja entre os concombas, uma tribo animista, uma nação tribal de 3 milhões de habitantes, cidade de Salvador, no norte de Gana, espalhado na selva, com mais de 300 dialetos, às vezes dentro de uma aldeia, a mulher fala um dialeto e o homem fala outro, e a mulher não entende o que o homem fala, tem coisa cultural animista. Ele vai para lá, um linguista de mão cheia, aprendeu a falar inúmeros dialetos. Ele ensinou como que a linguagem poderia ser escrita, com um trabalho incrível. Alfabetizou alguns, escondia o outro falava algo na frente do outro, na ausência do outro, o outro que estava escondido, vinha de lá para cá, e aquele que aprendeu a escrever, lia o que estava escrito, o que foi dito para o outro em público, e ele foi escondido, voltava de lá no esconderijo, e lia o que foi escrito. Todo mundo admirava, e eles passaram a acreditar que era possível a linguagem para escrever. Um trabalho imenso. Explicação desse homem, de uma importância desse tamanho, e não digo isso para o soberbo, porque sou amigo dele, fui colega de turma dele, digo isso para dizer que quando ele falou comigo, foi maravilhoso. Muito bom. Mas o que eu quero dizer, que teve um legado. De um olho só, de 73 anos, não é meu discurado, meu pastor de infância, que quando ele entrou e disse assim, só isso. Ronaldo fez um discurso maravilhoso, outros fizeram um discurso maravilhoso, e se ligassem com a doutora Leia Moura, uma psicóloga importantíssima, ela era minha vizinha de tudo, mas eu tinha apartamento, depois que ela me ligou, chegou no trabalho, tocou a campainha, me visitou, orou por mim, tudo muito bom. Mas quando é que ele fica lá no interior e depois, Renato, estamos juntos. Tudo se acabou. O bom pastor não. Ao ver isso, tudo agora é o seu pastor. Tudo. Terapia da alma. Eu viajei uma segurança tremenda. Porque é curso de Deus. Não é folclore, mas é a mística de Cristo. Deus chamou uns como pastores para isso. E uma irmã me disse assim, pastor, minha tia morreu, quando o senhor chegou, tudo mudou. Aí a outra levantou e disse, pastor, eu estava no hospital, o senhor acredita que eu estava ansiosa porque o médico não chegava. O médico chegou e não mudou muita coisa, mas na hora que o senhor entrou, o pastor parecia que era Deus. Eu disse, meu querido, eu não tenho a menor pretensão de ser Deus, nem de representá-lo, mas eu sei o seu sentimento. Você está errando na fala, mas eu sei qual é o sentimento, porque eu também tenho o mesmo sentimento. É o sentimento de que Deus chegou através do dom. Você diz amém? Porque o Espírito chega através do dom. Você já ouviu pregação poderosa evangelística? Não levanta o carro de nada. E chega um irmãozinho e diz: nova, lá foi quem tem Jesus, o povo se converte. O dom de Deus chegou. Deus chegou através do dom do evangelho. Eu tive até vergonha. Porque a médica disse que você não pode receber ninguém, ela nem umzinho, só um. Vou chamar seu marido, não, só um marido, chama meu sogro. Eu até fiquei com vergonha. A mãe dela morreu de ciúme, gente. A mãe dela ficou com ciúme. Ela me deu um trabalho muito grande, porque ela ficou na UTI, depois foi pro quarto, e aí eu tive que me retratar com a mãe dela. Eles ficaram muito chateados, pegaram o carro, foram embora porque eu conheço a turma. Eles ficaram chateados. Depois eu fui ligar e tal, e aí eu fui falar o que era. verdade, tem uma conversa comigo, nem que seja para resolver alguma causa, eu vou falar o que é verdade, só olha a Paulinha, mandou um beijo para você, e sabe, lá dentro, ela disse que tinha só por isso escolher uma pessoa, escolheu a mim, ela disse que se fosse você que entrasse, eu acredito isso também, não foi nada mentira, se você entrasse lá, Rinaldinha, ela só ia chorar, não ia conseguir dizer nada. Ah, foi por isso, ela ia se emocionar muito, certamente, porque ela me disse que ia chorar muito, aí acalmaram, aí é povo. Mas isso é o quê? Eu tenho mais importância na vida dela do que a mãe? Eu tenho importância na vida dela em algum aspecto mais do que o médico? Não. Deus chegou junto com o dom. Deus chega na nossa vida junto com o discipulador. É cura, é terapia, é creio. É na minha vida. É na vida que eu cuido. Amém? Amém. E assim, tem discipulando e discipulando. Tem discipulador e discipulador. As pessoas são diferentes. E nós temos que respeitar essa diferença, mas dentro do meio. Dentro de um veio bem, minha esposa, ah meu Deus do céu, não perca a paciência com eu. Mas eu perco a paciência e no outro dia estou chorando, quase pedindo perdão pela dúvida que dele. Até porque meu discipulador é mais duro do que eu. Então eu sou assim, temperamental, eu sou passional. Minha esposa é correta. Então ela ouve, às vezes o discipulador diz um monte para você. E ela escuta, e ela tem paciência, meu Deus, tem paciência, será que ela está sendo boa demais? Gente, que coisa! Ela não deixa o barato, vai lá e sai a fucha, tudo, tira tudo, tira tudo. E eu disse, por que você faz assim? Ela disse, eu também sou cozinheira. E aí eu aprendi que é para passar a manteiguinha na faca, como aprendi com o pastor Jeremias. Passa a manteiguinha na faca e fica melhor para cortar. O corte é mais certo. Eu disse, que violência. Eu falei com ela assim, que violência. Ela disse assim, mas a gente não tem que nós temos que ser com fugido de operação. Fugido de operação cortado. Mas ela vai numa paciência tremenda. Eu estava no Batiago Paulo, ela começou um discipulado com uma irmã que tinha discipulado na igreja com outra. Essa outra foi embora da nossa igreja. E foi a Maristela pedir o discipulado dela. E ela chegou e disse, Maristela, nunca me abri porta de discipulado dela completa. Nunca. Eu sou trancado, eu sou um jardim fechado. Eu estou com um cadeado trancado por dentro e por fora. Eu vou achar fora. Eu disse, não me disse isso, foi. Disse, ah, se eu fosse você, eu tinha dito. Então, vai procurar outra. Se você não confia em mim, vai procurar outra. Eu teria dito. Ela disse, não. Ela precisa de alguém para ajudar a abrir. Porque se eu dispensar, quem vai abrir o coração dela? Então, terça-feira nós estamos no núcleo, somos no mesmo núcleo, dessa mãe irmã, e eu vi um choro lá dela. Aí eu encontrei de lá para cá. E ela mesmo disse, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu nunca vi meu coração. Mas hoje eu abri inteiro. Eu abri tanto meu coração. Eu vi essa mulher de lá para cá. E vai na minha casa. E olha meu filho. Faz sopinha para mim quando eu ganhei ele. E parecia uma bobona atrás de mim. E eu assim, abri meu coração para ela. E eu desconfiei das intenções dela. Porque ela queria era isso. Era que eu abrisse o coração. E ela se sujeitou um ano inteirinho. Inteirinho a uma postura quase que infrutífera. Já pensou que parece que fazer sopinha, limpar a casa, ajudar? É infrutífero, né? Eu não tenho essa paciência, eu quero um negócio mais rápido. Parece infrutífero, mas eu lhe digo uma coisa. Aquele coração está carado nesse fechamento. E adquirir confiança. Adquirir confiança, amém? A Bíblia mostra discipulados, claro, Moisés e Jetro. Moisés, Josué, Elias e Eliseu. Puxa, Elias e Eliseu. Coisa incrível, né? Jesus, os apóstolos, os três e João, num afunilamento. Barnabé e Paulo te disse que Jesus foi discipulado, Paulo foi discipulado pelo próprio Jesus. Jesus disseu e ministrou a Paulo muitas vezes, mas Barnabé discipulou Paulo. Barnabé e Paulo, Barnabé e João Marcos, Paulo e Timóteo, Paulo e Filemão, Paulo e Tito. O Timóteo, Paulo diz assim, estou morrendo de saudade das suas lágrimas, sinceras. Estou com saudade da tua fé que está me dando. Ah, que saudade de você. Então, a terapia não é só para discipulando. para pegar alguns conceitos. Tem um monte de detalhes importantíssimos, mas o que é método, até porque Vida Nova que vai aplicar o método que nós temos, porque Tiago tem esse método. Os meus irmãos pastores vão adequar normalmente o método do discipulado que vocês já têm, então eu priorizei trabalhar mais princípios necessários para o discipulado. E como nós deveríamos ter aqui uma semana, aí eu tive uma fala, né, parei para fazer algumas falações mesmo. Não deu para fazer um estudo sistemático, porque não dá. Nada mais do que eu consegui. Eu queria dizer para vocês só rapidamente como é o nosso método de discipulado. Nós temos um discipulado que a gente chama discipulado básico, ou a integração. Integração é quando a gente tem alguém que se entrega a Jesus e aí a gente é discipulado para um batismo e para uma vida cristã frutífera. Esse discipulado não tem muita exigência de quem discipular, como por exemplo, esse discipulado não tem que ser feito pelo mesmo sexo. Só homem discipula homem, só mulher discipula mulher. Esse discipulado pode ser, por exemplo, por uma senhora que ganhou um jovem funcionário da sua empresa, ela pode ser discipular esse indivíduo até o batismo e uma vida frutífera. É o discipulado básico. Em geral, quando é alguém do mesmo sexo, da mesma conveniência, depois que termina esse discipulado, continua-se o outro discipulado, que nós chamamos de discipulado de mentoria espiritual, paternidade espiritual, que é o discipulado de andar junto um para sempre com o outro. Esse discipulado só pessoa do mesmo sexo faz. Porque aí não é só levar uma vida frutífera, ou levar o batismo, ou ensinar o básico da fé na Bíblia. Aí é caminhar. É caminhar ladeado, é caminhar junto, é lado a lado, é caminhar naquela história de você poder dizer assim: eu estou com vontade de ensinar alguém. Vontade a gente tem, mas não fala com quem quer feio falar. E então a gente bota uma máscara. Ninguém vê, mas lá dentro está cabendo de orgulho. Lá dentro de Naamã, lá dentro da armadura, Naamã está pronto. Naamã era herói de guerra, porém leproso. Naamã tinha um porém, todos nós temos um porém. Todos nós temos uma letra lá dentro. E Naamã deu trabalho para tirar aquela caça. É uma das minhas mensagens sobre o discipulado. Naamã deu trabalho para tirar aquela armadura, porque ele não queria ser visto pelos seus queridos filhos, né? Os seus soldados eram como filhos, porque eles falavam: meu pai, o profeta não mandou o senhor fazer nada difícil, não, só tomar banho. Vou lá, as águas do Jabão aí, façam melhor, vou lá. Na verdade, ele não queria mostrar na ética de cair, e a mulher estava caindo. Era essa armadura que ia ser linda, né? Para esconder, ele fez uma armadura imponente. Nós fazemos armaduras imponentes. Mas para o discipulador, chega uma hora na vida que a gente pensa, que a gente, ele é o espelho na frente da gente. A gente estou com vontade de ensinar alguém. Uma vez eu tive um discipulador: olha, eu tive uma vontade tão grande de virar mesas, dar um escrito lá para ensinar. Não tem que falar isso para ninguém, só para ele. Não ia falar isso para ninguém, não. É feio demais para o pastor. Disse: é? Você é muito crente, se fosse eu, tinha matado. Depois ele disse: mas não pode matar ninguém, nem pode virar a mesa. Vamos chorar nós dois, vamos nos arrepender de nossos pecados. Chorando, é assim. Então, o discipulador, você diz para ele. Porque nós temos uma dor, um quer esganar, outro não quer esganar, mas quer fechar a cara e não dar bom dia mais nunca. Não é verdade? O outro não quer esganar, mas sei lá, na minha vida não entra mais. Eu não mato uma arma mais rápida do meu coração. Um não quer esganar, mas deseja tanto que ele teve um emprego para tomar aquele lugar. Tomara que ele tomou meu lugar, pague lá na frente. Me cortou no trânsito, ah, se o pneu dele furasse. Vocês poderiam já ficar circulador. E é importante a lei senão a gente continua construindo máscara, continua construindo máscara, cantando na igreja, tudo com a mão de cima para cima. Tudo bonitinho. E o Senhor lá de cima dizendo, tremendo o discipulado. Tremendo. Então, o básico, e aí está a mentoria. Que é a paternidade espiritual, com quem a gente ama, com quem a gente ama. Eu comecei a discipular o Tiago, no básico, já era encaminhado, ele já tinha sido batizado, mas não sabia muita coisa. Quase que agonizou quando me ouviu pregando e ele disse que Jesus se tornou nojento na cruz, que quando Deus virou a face é porque Deus desprezou Jesus, porque toda a nossa nojenta estava sobre Jesus, e ele não concebia que Deus se tornasse nojento em povo. E aí eu tive que mostrar para ele, na teologia sistemática, o valor do sacrifício de carne de Cristo. Cristo não se tornou podre e nojento porque ele era podre e nojento, mas porque nós éramos. E ele assumiu sobre si. Ele levou sobre si. E nós não só, Cristo não fez apenas uma morte de substituição, ele nos substituiu vicariamente, mas ele fez uma morte de identificação. Diz que com Cristo nós somos crucificados, nós somos identificados com Cristo, nós morremos com Ele nós somos sepultados e com Ele ressuscitados. Alguém viu isso? Eu não vi. Paulo não viu. Mas o Espírito Santo viu e buzinou no ouvido de Paulo, no coração de Paulo. E ainda mais, estamos assentados nas regiões celestes. Eu nunca me vi em um trono celestial. Paulo também nunca se viu, mas o Espírito Santo nos viu. É mais importante que o Espírito Santo viu do que nós. O testemunho do Espírito Santo para mim é mais importante do que o seu, é mais importante para mim. Então, ali estava o Tiago aprendendo disso. Mas aí nós passamos desse lugar de mentoria, de discipulado básico e entramos na igreja. E temos por fim na nossa igreja o discipulado de capacitação ministerial. O básico leva a pessoa ao batismo, né, que é frutífero. Que chama-se integração. A mentoria é o andar lado a lado para purificar, abençoar, consolar, confrontar, corrigir, dar ombro, chorar junto, para sempre com o irmão, ou por um bom tempo, que às vezes geograficamente se torna impossível. E a capacitação é o discipulado que a gente faz para treinar o irmão para a obra. Nós damos treinamentos internos, nós damos capacitação, eu me reúno todo mês com os líderes de novo. Todo mês. Eu me reúno todo mês com a liderança toda da igreja. A liderança da igreja são os líderes de núcleo, os diáconos e diaconisas, os pastores, Tiago não pode estar, ele está aqui. Mas vai pelo menos a eventos, a encontros eventuais. A última vez que ele esteve foi quando o pastor Mauro ministrou lá na liderança. Os líderes de ministério, os líderes de núcleo, os diáconos, os professores de escola bíblica. Né? Funcionários, essa turma toda. Então aí tem uma congregação de liderança, que nós temos uma reunião de treinamento, outra reunião é a reunião de abertura de coração. Nós choramos cada um pelo ministério do outro, a gente tem essa, mais do que esse ritual, esse conselho de lavar pés, de um seguir o outro, de um chorar com o outro, de lavar os pés com o outro, de dizer, foi assim que eu fiz, minha liderança também está muito difícil, meu mundo está barril, está difícil, está moço. Seu Rogério ainda não se decidiu por Jesus, ele é esposa de diaconisa, sou de diaconisa, de diácono, e a filha dele, Genro, tem um núcleo exponencial, uma célula exponencial, maravilhosa na casa deles. Então ele chegou para a filha e disse, mas menina, Deus tem que dar uma linguagem dele, não se cuidar de Deus, Deus tem que dar uma forma aí, um refrigério aí para o pastor Renato, na igreja, e para você, e Kim, aqui no núcleo. Por que, meu pai? Deus só manda branco para vocês? Toda hora chega um deprimido, um doido, um desarrumado aí. Aqui no mundo só chega a gente assim. Lá na vida nova só chega a gente assim. É só bronca. Olha só, meu pai. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A coisa mais maravilhosa que existe quer cuidar de alguém. Aleluia. Porque alguém cuidou da gente. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa, esse povo que é bronca, não é mais bronca do que nós somos quando Jesus nos recebeu. Aleluia. Quando nós temos que receber esse povo. É, sim, sim. Eu não vou matar você. Ele é todo assim, meus irmãos aqui conhecem, todo ama assim. Então, mas choramos e lavamos os pés. Outra hora chega o irmão do novo que diz foi maravilhoso. Mas é um treinamento também. Além dos treinamentos mensais, da abertura do coração, nós temos mais um organizado, que é anual. Esse é um seminário de liderança. Nós paramos 3 dias e formamos a nossa liderança. Formamos, instruímos, instruímos na administração, instruímos como pregar, como falar, como abordar o assunto, damos curso de aconselhamento cristão, como é que se faz um aconselhamento, como é que trabalha com certa dedicação, um aconselhamento, não ignorando os aspectos psicológicos e a psicanálise. Repito, nós não podemos ter consultórios onde os discipuladores são psicólogos, primeiro não temos formação para isso. Nós somos conselheiros bíblicos, eu digo, nós, a liderança, não tem formação para isso. Os líderes de grupo não têm formação para isso. Não tem formação para isso, não pode entrar em terreno que não é da sua competência. É até charlatanismo fazer isso. Mas nós damos informações de psicologia para que a pessoa não seja ignorante com relação a isso. Não é? Como aquela história que eu contei para vocês, de expulsão de demônio, pessoal. Da mulher que se mordia, e passou por tudo quanto é pastor da cidade, porque ele achava que era de demônio, e chegou na casa do meu amigo, o pastor Francisco José Franzé, e Franzé também mandou o demônio sair, demônio não saía, e aí então ele disse, massa, no desespero, ela disse, oi, você, tá vendo? O demônio não ouve a ordem de Jesus, mas eu cheguei pelo nome e ela atendeu, mas aí demônio aí. Então eu fui conversando com ela, e então a mulher dele, a Amélia, veio, fez um carinho, e ela foi se acalmando, e eles botaram sopa, e ela tomou sopa, aí ela comeu muito bem, então ela ficou ali, e eles perguntaram se queria que ela levasse em casa, ela disse, não posso voltar para casa hoje, meu marido quer me matar, e eles estão dormindo aqui, ela dormiu ali, e ela foi batizada, e ela se tornou membro da igreja, e muito tempo depois ele se levou um bonitinho da igreja, expulsando o demônio do sopa. No meio da conversa, sabe o que acontece? Ela disse que o marido era um tirano. E na aula da intimidade, ele botava, dizia para ela, põe uma fronha na tua cara. E não quero nem dizer a vocês o que ele dizia, qual era o motivo dele de fazer esse pedido. Ele olhava para a programação do Gugu e dizia, está vendo ali? Aquele que é mulher, isso é uma pamonha. Então não havia demônios. Havia uma angústia profunda, e ela se sentia o próprio demônio. Ela simulava um demoniamento inconsciente, a simulação, porque ela se sentia emprestada. Era alguém que precisava de amor e de socorro. Não é? Então, queridos, nós temos esse modelo último de discipulado, que é a capacitação, que é treinar, não é? E eu fico vendo que Jesus recebia alguém como Maria Madalena e fazia a integração, limpava ela dos demônios, ensinava ela o básico, Jesus pegava os discípulos e ensinava o básico, dizia a eles o que eles tinham que fazer, Jesus disse bem que tudo que tem aos pobres, Jesus ensinou diria amenidades ou coisas pequenas do reino de Deus, anda a segunda milha, seja humilde. Depois do dia a dia com Jesus, Jesus ensinava algo mais intimista e mais íntimo, ao ponto de Jesus ter dado até a aula de etiqueta. Quando você for em um banquete, não sente nos primeiros lugares, né? Não fique guloso, não procure o primeiro lugar, espera que alguém lhe dê o lugar de honra, porque vai ser uma honra para você se alguém lhe der lugar, e uma desonra se alguém mandar você sair. Jesus começou a ensinar de tudo. Não é uma manipulação que a pessoa diz de acordo com o que você quer. Mas como discipulador, você vai dizer, ô querida, discipulador, você vai dizer, ô querida, tá, vai cumprir a outra castanha. Né? Dá para melhorar isso aqui, dá para melhorar aquilo outro. Então, queridos, na igreja nós vamos ter gente espetaculosa, mulher quase nua, porque a igreja dinâmica, vai chegando gente sempre, na verdade, do mundo está obedecendo, não é verdade? Mas Deus nos chama como estamos, mas não nos deixa ficar como somos. Amém ou não amém? Amém. E sem muito estresse, sem muita religiosidade, não é que determinar regra. Mas o ensino do dia a dia vai purificando a gente e fazendo a gente parecido com o Evangelho. Amém? Amém? E aí eu capacito aqueles que são meus discípulos para capacitar outros. Bom, esse é o nosso modelo, mas para mim o que mais deve ficar na sua cabeça é que qualquer ministração do mérito na palavreado é encher garrafas para o e o discipulado, um aluno, é encher a garrafa com fundo. Você quer um discipulado saudável, forte como um torrão, pronto para enfrentar esse mundo, pronto para enfrentar Satanás, ande com ele. Ande com ele. Você cresceu na fé, leve alguém junto. Eu tomo isso com radicalidade. Não só na fé, mas em tudo que eu cresço, eu levo alguém junto. Amém. Quando posso, dou um prato de comida ao discipulador. Quando posso, pago a faculdade de um discipulador. Quando posso, faço assim e assado. Quando posso, divido. Se não posso, dou o que posso, dou o que tenho. Não vou além do que posso. Ou se vou além do que posso, vou além do que posso sem vergonhar o Evangelho. Sem me intimidar, por exemplo. Sem, por exemplo, defasar minha família, tempestivamente, passionalmente, porque agora eu sou apaixonado pelo modelo de discipulado, isso é doença. Porque se eu fizer isso com o discipulando, não vou ser exemplo para ele, como eu cuidar da família dele. Tudo tem que ser o tempero certo, porque a temperança é fruto do Espírito. Vamos orar? Desculpa as falações, eu queria tanto que vocês participassem, mas nosso tempo foi curto e desmarei. Tudo vem de ti e para ti, meu Senhor. Louvamos o teu nome por essa manhã. Aleluia. Queremos pedir tua bênção sobre esses irmãos aqui. Dê sabedoria a Tiago para conduzir o método do discipulado, entendendo que o método não é santo, mas santo é o princípio. Amém. E que o princípio seja realmente aplicado nesse lugar. Queremos pedir ao Senhor que essa igreja consiga, por tua graça, viver mais organismo e menos organização. Amém. Que a organização poderosa do discipulado não tome o lugar do organismo vivo. Aleluia. Nós somos organizados na nossa vida pessoal, escovamos nossos dentes, papai, e deitamos para dormir, mas o que é mais importante no nosso organismo é o que ele funciona naturalmente, pelo mecanismo natural dele. Assim também deve ser a tua igreja, assim mesmo deve ser a sua congregação. E mesmo olhando para a organização não seja selvagem. Amém. Mas muito mais, seja um organismo vivo, vivendo naturalmente o discipulado de Cristo. Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, nós oramos. Amém. Salve, irmãos. Está abençoado e diga bem. Amém. E sempre um minuto.